vez mais difícil não poder te ver. Tempo e a distância entre nós não vão aumentar. Oh, a vontade que eu tenho aqui no peito. Oh. Demorar de tristeza.